Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Zila Cast. Aqui é Joel Suki Ronaldinho. Aqui é o Zila e hoje o cast vai ser massa, porque a regra é clara: a Zila Cast mais futebol dá muita comédia. Eu sou o Fernando Garotão e o Fortaleza ainda vai ser campeão mundial. Aqui é o mestre e gol quem faz é a Volkswagen. Foi bom aí, o Fernando aí mandou bem. Mestre aí com as filosofias, né, dele. Eu sou da Saramor e me chamo Teolos. É isso. Essa daí foi a pior, né? E aqui é o Neto Maru e o que é que eu tô fazendo aqui? E no episódio de hoje a gente vai falar sobre futebol, né? Eu não sei chibata nenhuma de futebol. Eu sei que o maior nome do futebol brasileiro é o Silvio Luiz. Vamos lá. E bem. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do Azila Cast. Vamos lá. E vamos para os recados, Neto. Um abraço aí para os nossos amigos podcastianos, né, cara, do Matando Robôs Gigantes. Olha aí, cara, Matando Robôs Gigantes. E ao Easy Nobre também, porque esses bichos estão defendendo direto a questão do nosso sotaque, né, e tal. Eu acho que não é nem do nosso, né, eles estão... Ele, essa semana teve um pouco dessa discussão, né, no Twitter, e eles deram a opinião dele que o sotaque não influencia muito, né, o que importa realmente é a diversão e você curtir o programa. É verdade, cara, e vale uma ressalva aí pros ouvintes também, né, cara, que sempre defenderam o nosso sotaque. Sim, antes do pessoal mais famoso e todos os ouvintes já defendiam aí o nosso sotaque. Os caras ali tudo fazendo guerra, né, mano, com os outros caras aí. E continuem fazendo guerra, porque essas coisas o cara tem que se exaltar mesmo, né? O Loopback BR comentou lá no último Azila Cast especial do Guns N' Roses, que rolou no domingo, se você não sabe. Deu mole, né? Se você perdeu, né? Dá uma conferida no azileitor.com.br, que tem um especial lá do Guns N' Roses. Só uma correçãozinha sobre o cast, que o segundo álbum do Guns N' Roses, na verdade, o terceiro, foi o Guns N' Roses Live. E aí ele mostra uma foto da capa aqui, e ele diz que veio antes do Use Your Illusion. Ah, beleza. Vamos lá divulgar agora os vencedores da promoção Guns N' Roses, né, cara? Olha aí, mano. As duas promoções aí que rolou aí no Facebook e no Twitter. Se você deu mole também nessa daí, se fudeu, né? Vai ficar... Pois é. Aí vamos lá. No Facebook a gente vai sortear aqui o Use Our Illusion 1 e 2. Os dois CDs e o vencedor. Pera aí, mas não vai girar o peão, não. Ah, gira o peão aí. Vai lá, gira o peão. Aí tá parando, hein? Aí. Olha aí, quem foi que deu? Aí, Mariana Lennon de Freitas, olha aí, cara. Olha aí, cara. Parabéns aí pra Mariana, que curtiu o perfil do Azileito. Vai tá levando aí pra casa um CD foda, duplo, né? Use Your Illusion, do Guns N' Roses, cara. Aí sempre fique de olho no perfil do Facebook, avise pros amigos que a gente pretende fazer mais promoções e sempre vai tá divulgando aí via Facebook. É, fica ligado aí que a gente vai entrar em contato com você. No Twitter, a gente vai sortear aqui o Appetite for Destruction, né, cara? É, que esse aí é sem comentários, é por muito, acho que quase todos os fãs do Guns, o melhor, né? É, pois é. E roda o peão aí. De novo, ao contrário, né? Ao contrário, agora. Tá dando um nome conhecido, hein? Eu acho que vai parar no nome conhecido. Aí, tá parando. Não, passou. E o vencedor é o Douglas Fear, rapaz, olha aí. O avatar dele é massa, hein? O arroba Douglas underline Fear tá levando aí o CD Appetite for Destruction do Guns N' Roses, cara, muito foda. E ele a gente vai estar entrando em contato através de DM, né? É, pois é. Fique de olho que muito em breve a gente tá entrando em contato pra você receber aí no conforto da sua residência esse CD fantástico. É, pois é. Primeiro e-mail, Michel Vulgo McLovin, 22 anos, Natal. Se liga que o McLaren é o Schwarzenegger dos Simpsons, né? Schwarzenegger? É, estou conseguindo me regularizar nos seus podcasts e já comecei a ouvir os episódios nas famosas caixinhas. Olha aí. Olha aí, cara. Um DJ de ônibus oficial. E é justamente sobre elas que eu gostaria de falar. Motivado por vocês, eu acessei um site de compras e encomendei uma caixinha, cara. Olha aí, cara. Os chineses aí, hein, nos devendo uma. Busquei a caixinha mais barata por quantidade de função. Ocorre que ela não veio com o manual e só com 3 botões. Play, avançar e retroceder. Já disse tudo, né? É, agora não sei como faz a parada para rodar o USB / SD porque não tem volume. Só dá pra escutar alguma coisa pela entrada auxiliar. Segue uma foto pra vocês entenderem a minha frustração. Porque os chineses, cara, eles são compactos em tudo, né? É, o próximo e-mail aqui é do Alex Fábio Custódio, 33 anos, agente fiscal rodoviário. Olá, Zilados. O AzilaCast 38 foi o mais um programa nostalgia com história dos outros. É, aí. A gente tem um próprio nome interno, né, pra esse tipo de programa, só que a gente não vai divulgar. A minha casa era o ponto de encontro da galera. Foram vários anos marcados por videogames, RPG, jogo de tabuleiro e litros de tererê que eu não faço a mínima ideia do que seja. Eu acho que teve um cast que ele já explicou o que era isso aí. As reuniões começavam na tarde do sábado, lá na casa do Tu era na semana, né? 24 horas por dia, já tinha essa vantagem. Todos os dias, né? Quando jogávamos Tormenta em 3DT, aliás, bons temas para programa. À noite tinha nossos campeonatos de Wing Eleven no PlayStation 1, que aí era um programazão saudosíssimo mesmo, que até altas horas da noite a galera se amontoava pela sala mesmo, uns 8 malandros lá, tudo quem perder passa o controle, né, o velho quem perder passa o controle. Pois é. E como eles viravam à noite, aí chegava amanhã de domingo e eles iam jogar bola na quadra perto da casa dele, enquanto a mãe dele preparava o almoço. Sem falar que, que a turma já havia filado a janta. É só os marginais, né? Os caras só vão pra merendar, né? Isso é o único ponto fraco da casa do Manel, né, mano? Só não rolava merenda. O resto era massa. Pois é. É evidente que temos várias histórias engraçadas, mas são muito grandes para serem contadas no e-mail. Ao olhar para esse período, sinto muita saudade e entendo como nasceram os elos de amizade que nos unem, que unem a nossa turma até hoje. Já os nossos elos de amizade também surgiram mais ou menos por aí, né? É, pois é. Ele finaliza aqui, fiquem com Deus e agradece pra gente trazer esses momentos nostálgicos. E acesse o programa e comente no site. Pois é. O próximo e-mail aqui é do Luiz Garavelho, 35 anos, de São Paulo, capital. Sou ouvinte recente, comecei no episódio 36, então... Olha aí, um ótimo cast pra começar, hein? Pois é, então vai ser o comentário de vários podcasts de uma vez só. Sobre o episódio 36, realmente não achei chato. Afinal, todos conhecemos pessoas chatas da vida. E com certeza existem pessoas que nos acham chatos aí, é verdade, né? A HQ do Malamém com certeza seria sucesso de vendas. E já o episódio 37 sobre brinquedos foi muito bacana. Essa coisa de quando era criança querer ganhar muitos brinquedos, eu acho que é universal. Principalmente depois da porra do filme do Macaulay Culkin. Também. E as coisas que se ganha em amigo secreto dificilmente prestam. A não ser que seja um grupo que se conheça bem. Amigo secreto de trabalho ou dispensa. A menos que seja só do departamento onde eu trabalho. Aí é massa. Do episódio 38 não poderei comentar muito por não conhecer o estado do Ceará. Mas algumas histórias foram hilárias. A do Master System eletrocutado mencionado na leitura de e-mail. Foi muito boa. E isso aí, cara, fica mais uma mensagem pro pessoal continuar mandando e-mails, né? Porque tem muitas histórias boas do Cash que saem da leitura de e-mails que são dos ouvintes, né? Pois é, cara. O Isaías se pendurando na cobertura deve ter sido... É, pior que foi mesmo, cara. Puta que pariu. É, o pior que o cara não tem noção da cinturinha do Isaías, né? É, pois é. E sobre o episódio especial, gosto muito de Guns N' Roses. O primeiro CD que comprei na vida foi o Use Our Illusion 2. E o segundo foi o 1. Foi bacana a história da banda. As opiniões e a cantoria no final foi melhor que o Axel do Rock in Rio. E o pior que muita gente disse que o Manel se saiu melhor do que o Axel, né? Pra... Pois é. Mudando de assunto, sem querer parecer pedante, convido-os para conhecer um podcast sobre quadrinhos. O Quadrincast. É, tu sabe que eu não sei se é dele, mas eu já ouvi falar bem do Quadrincast. Se alguém do Quadrincast ouvir aí o Asilo Leito, entra em contato com a gente, né? Pois é, cara. Inclusive, ele tá mandando um e-mail aqui, né? Convidando, meio que convidando a gente. A gente vai deixar o link pro site dele, que eles já falaram sobre filmes de heróis, X-Men, Thor. Ele tá no quinto episódio, tá bem no comecinho. Vale a pena, né? Conferir, cara. É, cara, vale a pena. Quadrinho, eu pessoalmente acho quadrinho uma das mídias mais fodas. O site dos caras tá bacana. Acessem. E se eles convidarem a gente, a gente divulga mais aí pra vocês verem tom asilístico num programa de quadrinhos, né? Já que a gente tá devendo há muito tempo, né? Pois é. Daí a gente vai manter contato ali com a galera do Quadrincast pra se rolar um crossover, né, com eles. Crossover, né? Entendeu? Aquela mão do Joe, né? E tal. Pois é, né? É o próximo e-mail aqui de uma das maiores celebridades, né, da nossa sessão de e-mails. Olha aí. O Rodrigo Iron Man, 17 anos, Praia Grande, São Paulo. Fala, galera do Asila Cash. Muito massa o último cash. Bem-vindo através desse e-mail. Contar uma história sobrenatural que aconteceu comigo quando eu era criança. É, pra quem não sabe, pra quem tiver a oportunidade de ouvir os Asila Casts anteriores, tem várias histórias sobrenaturais, né, do Rodrigo Iron Man. Eu brincava de esconde-esconde num terreno baldio, numa noite, quando eu estava escondido, ouço alguns passos atrás de mim, quando me viro pra olhar, nada. É, beleza, passado alguns minutos, ouço novamente, e olho, dessa vez mais rápido, né, e tal, e vejo uma bermuda andando sozinho, aí ele tá de putaria. Mas agora tu já imaginou a cena, mano? É uma parada chapulima. O cara se vira e vê uma bermuda flutuando, porra. Eu e meus amigos saímos correndo e a partir desse dia nunca mais voltamos naquele terreno baldio que tinha uma bermuda fantasma. Essa daí foi meio forçada, hein? Em relação ao cast, eu só tenho uma reclamação. O nome do episódio devia ser Theolus Legends. Mas o Theolus Legends ainda vai ter, né, cara? É, não poderia ser Theolus Legends, porque tem muitas outras aventuras envolvendo o Theolus que se passam fora da residência desse bicho. A residência dele foi só pra dar um gostinho, né, do nível de esculhambação que a galera fazia por lá. É, pois é. Por favor, se rolar um cast sobre nostalgia, eu gostaria de participar. Pois tem ótimas histórias, como a da bermuda fantasma. Essa daí foi foda, cara. Puta merda. Essa semana acabou terminando triste, cara, com a morte do Steve Jobs, cara, nessa quarta-feira. É, muito triste, cara. Todo mundo que gosta um pouco de tecnologia, todo mundo que se acostumou a essa era tecnológica de mexer nas coisas com o dedo, né? Pois é. Cara, e a história dele é inacreditável, cara. A trajetória dele, até onde ele chegou, é uma perda lastimável mesmo, cara. A gente só tem a agradecer, né, o Steve Jobs por ter proporcionado toda essa revolução pra gente. Vale a pena, procure literatura sobre o cara, porque muita gente pensa que esse cara é só o cara que criou o Mac e fundou a Apple, né? Mas ele tinha uma visão única, cara, de futuro, de mercado. Ele revolucionou muitas outras áreas que vale a pena você conhecer um pouco mais desse... É na minha visão, né? Um visionário. Todos os usuários de computadores só têm a agradecer ao Steve Jobs, cara. Ele era foda demais. Dois caras, né, correndo atrás da bola. Largo bicudo. Farra o gol. E o incompetente que estiver na frente tem que impedir a bola entrar no gol. Mas é verdade que o futebol foi criado na China? Foi não, cara. Foi... Calcaio. O futebol foi criado, na verdade, na Inglaterra. Ele te trouxe pro Brasil, foi o, se eu não me engano, Charles Miller, se eu não me engano. É. Né? Tenho certeza. Mentira, foi os índios daqui, os índios da Pepe. Galera jogando com coco ali e tal. Entendeu? Na verdade, não tem um local de onde surgiu, assim, o futebol. A Inglaterra foi o local onde oficializaram, né, o futebol. Onde criaram as regras e tal. As regras, meu? Eu soube Exatamente. Que no começo valia murro e voadora. Não, mas não... Que é considerado hoje MMA, antigamente era futebol. Na verdade, surgiu no século 17, né, o futebol na Inglaterra. Aí os caras criaram as regras e tal, estabeleceu lá o número de jogadores, 22, 11 de cada lado, né? Sendo que o maior enxame, irmão, é que no começo ninguém jogava com goleiro não, né, no futebol. Era com dois? É, não, cara, não tinha goleiro não. Porque a galera era tão ruim que não precisava, né, mano? É porque era travinha, mano, era, né? A figura do goleiro só veio aparecer em 1871. Antes disso não tinha essa parada não, de goleiro, o cara... Não, mas nesse tempo aí engraçado é porque os caras jogavam de gola polo e sapato social, mano. Não. Os caras jogando de armadura, né? É por isso que as partidas terminavam tudo 20 a não sei quanto, parecia partida de basquete. 20 a não sei quanto. É, o goleiro ficou estabelecido, né? Que ele era o único que podia colocar a mão na bola. Costuma botar a mão na bola. Eu não. Aí foi... O Manoel costuma levar uma bolada no peito, né? O Manoel costuma estar jogando, levar uma entrada dura por trás, sair machucado e... Às vezes... Pois é. Tudo bem, né? O Manoel ia craque nessas coisas aí, o Manoel. Dentro da tua tela, desgraçado, cala a boca, meu. Senão eu meto a voadora em ti. O Manoel tá todo sensível, né? O bicho todo machucado por dentro, né? É, beleza, né? Basicamente, a Inglaterra foi quem definiu o futebol que a gente conhece hoje. A regra do tempo, 90 minutos e tal. Tudo foi criado lá. Aí chegou no Brasil. Só sei de uma coisa, o futebol brasileiro tá uma putada. O futebol brasileiro que é o sétimo melhor do mundo, né, mano? É. Sétimo? Sério? Sétimo? Mentira, velho. O ranking da FIFA é, né? Não, não é o sétimo. É mesmo? É sim, o primeiro Espanha, cara. Tá lá pelos vigésimos, essa porra tá ruim demais. Mas é bem isso, o primeiro é a Espanha, mas só porque eles ganharam a última Copa. Porque esse ranking da FIFA é tudo doido, mano. Se o Brasil ganhar uma partida, pronto, já tá em segundo primeiro. Pensaria, de jogos mas também, mano. Deixa perturbado, o diretor da FIFA, ele é louco. Ah, né? É igual campeonato. Eita, como é o nome do diretor, mano, da FIFA? O louco. O louco joga no Botafogo, meu louco Abreu. Ei, mano, agora eu ouvi falar que esse louco Abreu, ele é cheio das putarias, né, velho? Como assim? Assim, vamos supor, ele vai jogar com outro time. Aí o outro time usa uniforme azul e branco. Aí ele vem com rosa. Aí ele olha assim, aí, tu é doido, eu não jogo com um time ali que usa azul e branco. Não, tu é doido. Sou nem doido, velho. Porque o cara é daltônico. porra. Ele não consegue diferenciar uma da outra, mano. Mas tem essa parada mesmo. Teve um dia desse, um repórter foi entrevistar ele. Aí ele olhou pro cara: tu vai me entrevistar com essa roupa aí? Não foi não, mano. Otaria. Ele tem essas marmotas mesmo, ele, ó. Agora eu imaginei que o futebol brasileiro fosse o primeiro, mano, no Mundial. Eita, tu tá onde, hein? Foi, cara. Tá em 1980, né, mais ou menos. Era, né? Era. Mas é porque desde a época, desde que esse presidente aí da CBF tá, o mandato tá 20 anos, só roubando. Que era Lula, ó, mano. Bom, desandou, é muito roubo, é muito time beneficiado, corrupção, aí... Igual tudo no Brasil, cara. É, exatamente. Só aproveitar o conhecimento aí futebolístico de vocês, como é que funciona a instituição de clubes no Brasil? Tipo, quem é que é o dono, de onde é que vem um dia dessas porra? Porque, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, eu sei que tem um cara que ele é o dono do time, né? Aqui no Brasil, como é que... Aqui é porque é o seguinte, como tem muitos clubes antigos, tipo Vasco, Flamengo, só foram fundados por imigrantes, né? Por índios? Índios. Não, imigrantes, tipo, por exemplo, o Vasco foi fundado por portugueses, o Cruzeiro e o Palmeiras, por imigrantes italianos. Uma instituição. Instituição, onde todo mundo pagava por mês, né, uma taxa, e foi criando o clube de regatas. Primeiro, por exemplo, o Vasco e o Flamengo, foi o primeiro clube de regatas, né, que era, trabalhava, que tinha como esporte, canoagem, essas coisas. Ah, mas era, tipo, aquelas paradas olímpicas aí que esses bichos tinham. Isso. Aí depois eles começaram com o futebol. Aí se fuderam, né? Mas vamos dizer, se eu quiser ser presidente do Fortaleza, é só me candidatar ou tem algum pré-requisito? Falando nisso, vai ter a eleição do Fortaleza mesmo. Tem até amanhã. Ai, ai, ai. Pra se candidatar. E do jeito que o Fortaleza tá escolhendo, qualquer um se candidata. É, mas agora como o Fernando disse aí, que o futebol veio de... Os clubes, né, vieram de várias localidades. O Corinthians, cara, ele foi, eu acho que foi o primeiro time oficial de futebol, né? Mafioso, né, tu quer dizer? Foi não, não, na verdade, eu vou discordar. Na verdade, o Corinthians, ele é, não é do Brasil, ele é, na verdade, da Inglaterra. Ele foi criado em 1897, esse time. Aí não sei como ele veio pro Brasil. Fugindo, tipo, né? Futebol, justamente falando, ele foi criado em 1910. Cara, o que eu soube foi que o primeiro clube que foi criado foi o São Paulo. Foi não? É o brasileiro, né? Brasileiro. Aí eu não sei. Ah, mas o Corinthians não. Foi o Ceará. Aqui tem vários clubes centenários. Por exemplo, Flamengo, Vasco, Grêmio, Corinthians agora. O Corinthians era da Inglaterra, mano. Não era do Brasil na época. Eu acho que ele foi fundado. É inspirado no time da Inglaterra, por exemplo, o Vasco. O Vasco foi inspirado no time do River Plate, da Argentina, né? É tanto que... River Plate? Foi, né? É tanto que você olha aquela faixa do Vasco, assim, foi copiada do River Plate. É não, é? Ah, é isso, meu. Mas você não sabia, não. E é porque eu sou vascaíno, viu? Eu também. Daria. Ei, agora, o Corinthians, bicho, ele foi criado pra, tipo, difundir o futebol no mundo inteiro, na Inglaterra, né? Tá onde, mano? Tu... Não, essa tua fonte aí. É sério, como cara? Como é? O time da Inglaterra, o Corinthians, ele foi utilizado pra poder difundir o futebol no mundo, mano. Todo país existe um time Corinthians, né? Não sei, né? Não, assim, ele foi, tipo, pra servir de inspiração. Porque naquele tempo o mundo conhecido era só Europa e Brasil, né? E... No mapa só tinha isso. Ei, mas qual é o time brasileiro que não vence desde 1910, hein? Fortaleza. A Libertadores, né? A Libertadores... Não, mas eu... O Corinthians nunca ganhou a Libertadores na vida. Nunca na galáxia. Porque não tem um time aí, mano, que o hino desses bichos é não sei o que, não vence desde 1910. Ah, o Botafogo. É isso, cara. Aí, mano, já foi teu time, cara. É teu time? Eu já ia dizer que era o Corinthians, né? O Corinthians completou 100. Fez o centenário, né? O centenado mesmo, né? Centenado, otário. É. Centenado. Pode jogar uma bomba atômica no meio. É, se desse pra explodir todos dois. Cara, mas é porque a mídia ele beneficia muito esses dois clubes, entendeu? Ei, macho, agora a pergunta que não quer calar. O Flamengo é ou não é penta é ex? Ex, né? Penta ele é penta. Ele é ou não é? Paz, é porque você tem uma parada errada aí. Essa pergunta aí, só pergunta. Não, porque... Por causa que o único que é ex é o São Paulo, é, entendeu? Eu sendo que aí eles têm um ex nas costas aí, mas não é. Foi o seguinte, em 87 existia... Não foi criado o Campeonato Brasileiro, foi criado uma Copa aí. João Avelanche, cara. Era o módulo azul. Campeonato espanhol. Aí, o módulo azul e o módulo amarelo. O módulo azul é como se fosse a primeira divisão. E o amarelo é como se fosse a segunda. Então, aí, no módulo azul, era a Série A onde tinha os grandes clubes, né? Corinthians, isso, Botafogo, isso. Ceará, Flamengo, esses times. Mas peraí, assim, essa daí é que é conhecida como Série A e Série B? Pronto, é. Mas lá em 1987 foi só mudou. É o mesmo campeonato, mudou só isso aí, essa frescura aí. Ah, amarelo e azul. Aí o amarelo, né, era como se fosse a segunda divisão. Aí era o seguinte, o vencedor do módulo amarelo enfrentava o vencedor do módulo azul. Por que os caras chamavam de módulo? É, não sei. Aí, módulo de combate. Aí ele, o Flamengo ganhou o azul e o Sport Recife ganhou o amarelo. Ih, rapaz. O que aconteceu? O Flamengo não queria jogar a última partida no estádio do Sport. Que era de terra, né? Naquele tempo. Seria a final da final. Tava chovendo, né? Aí o Sport também não queria jogar, abrir mão do seu estádio pra jogar em outro canto, né? Aí dividiram o título. Tá bem. Só que... E pode? Pois é. Partir a taça no meio. Só que agora, ano passado... Aí como o Flamengo foi campeão agora, né? Em 2009, eu acho. Ele tava dizendo, ah, que nós somos exes, não sei o que. Com aquela polêmica, pra você ver como o Flamengo é beneficiado. O presidente da CBF disse, não, o campeão legal de 1987 é o Sport. Passou dois meses depois, ele voltou atrás na decisão e disse que era o Flamengo. Mas peraí, mano, mas baseado em quê, mano? Que ele disse que era o Sport. O cara é o presidente, ele que manda na bodega, mano. Porque eram dois jogos, certo? Primeiro jogo foi no Maracanã, né? Sim. E o segundo foi no estádio do Sport. E o Flamengo não quis jogar lá. Por quê? Porque são magos demais. Boa! Porque o primeiro jogo, se não me engano, tinha sido 0-0. Ei, mas já bem isso. Mas afinal, são três jogos? São dois jogos. Ah, dois. É porque empatou os dois primeiros e teve que ter a nega, mano. Por isso que vai... Aí ficou nessa putaria e... E agora eles disseram que era do Sport, dois meses depois voltaram atrás, disseram que era do Flamengo, e aí ficou essa comédia aí. Pois é, aí ele não teve essa vitória aí, esse, se bem dizer, campeão, e eles contam como se fosse. Aí eles ganharam quatro vezes, ou cinco vezes, legalmente, e essa aí não era pra contar. Aí ele fica... Mas aí é que tá, como eu tô te falando. Aí é onde entra o preconceito contra os times do Nordeste, né? Ih, rapaz, aí... Porque o Ceará tem... Entrou na parte polêmica aí, por exemplo, o Sport, ele é nordestino, e ele, viu, foi totalmente... Desqualificado. É, foi roubado, né, literalmente. Eita, Aldo, mas tu começou essa discussão todinha só porque tu é São Paulinho, né? É lógico. É isso. E é um bambi, São Paulo é o único hexa no mundo. Eu ouvi dizer que... No mundo não, no Brasil aqui. Eu ouvi dizer que tu é viado, hein, cara. Não tem nada a ver, não. Tem um negócio de bambi no meio, assim. É besteira. É a inveja da oposição. Mas afinal de contas, mano, quem foi que levou o título no final? Quem pagou CBF, mais? Quem pagou? Mas aí já entrou a FIFA no meio, que é o maior órgão, né, do futebol. Já disse que foi esporte. Tá na justiça aí, a putaria toda aí. Aí enquanto isso, eles estão vendendo camisas X. É. Camisas X. Que é onde o clube ganha dinheiro, né, mano? Na venda de camisas. Aí o massa vai ser no dia que eles botaram oficialmente que eles não são ex, aí a legada. Aí tu de perder a camisa. Mas isso aí não vai acontecer, não, mano. Porque. É só arrancar uma gargalhada do mal. Infelizmente. É mesmo, é só descosturar uma estrela. E aí? E o nomezão ex, bem grandão. Descostura também, mano. Apaga na lixa. Você ia rasgar logo era blusa. Tá, agora o clube não fica rico, né, por causa da venda do jogador, não, mano. O jogador vai pra lá, pra cá e... Cara, ultimamente tem uma lei aí chamada Lei Pelé, né? Já bem é isso. Ei, pera, é, é o seguinte. É aquela da loteria. Não, se, por exemplo, se será revela um jogador e ele vende, por exemplo, ele vende pro Vasco. Aí o Vasco comprou ele por 6 milhões, exemplo. Aí o Vasco vende ele pro Real Madrid, né? Por, sei lá, 20 milhões. O Ceará tem direito a 20%. Ah, o cara baitola, mano, comprou só pra revender, mano. Entendeu? Ele, toda negociação que ele for envolvido, o clube ganha. E o jogador não ganha nada, não? Lógico que ganha. A metade, 50%, né, não? É isso aí que eu acho que... Por exemplo, o Kaká. O Kaká foi revelado no São Paulo, né? É. Ele foi vendido pro Real Madrid, eu não sei se foi 100, não sei quantos milhões. Foi 80 milhões. Eu sei que o São Paulo faturou nessa brincadeira aí, foi 6 milhões de reais. E depois os caras estão dizendo aí que não tem dinheiro pra pagar as coisas, né, mano? É os caras com dinheiro, mano. Também tem um empresário no meio, né? Ei, Fernando, agora que tu falou empresário, uma outra dúvida que eu tenho sobre o universo futebolístico é como é que funciona esse negócio de empresário. Por exemplo, o Telos joga bola, né? Não, eu vou ser empresário do Telos. Pro resto da vida eu vou ganhar dinheiro nas costas do Telos. Mas o que é que um empresário faz, propriamente dito? Olha, ele... De início ele oferece jogador, né? Chega lá, prepara um DVD com os melhores jogadores do cara, se o cara é atacante, como é que ele joga. E quando o cara já é talentoso mesmo, vem um olheiro e chega pro jogador: não, eu quero levar você pra jogar no, sei lá, no Barcelona. Olha. Aí ele vai ter que falar com o empresário. Olha aí, mano, só isso, mano. O cara só precisa fazer um DVDzinho e pronto, é? Tem que vender o peixe dele, né? É, ele tem que ir nos clubes, tem que fazer amizade às vezes com o presidente de clube, com o treinador. Por isso que, por exemplo, cuida também do marketing do jogador, mano. Às vezes o jogador faz propaganda também, propaganda pra televisão e tudo. É ele que cuida dessa parte, mano. Tu sabe o que acontece muito? É o seguinte: a moleza. Por exemplo, você vê aqui o Ceará ou Fortaleza. Aí chega aqui e o Fortaleza tá precisando de jogador pra jogar no meio de campo. Aí o cara chegou lá, o empresário: ó, eu tenho esse jogador aqui, ele é habilidoso e tal, só precisa de um clube, bota ele pra jogar, ele vai atender as necessidades do teu time. Quando ele for vendido, eu te dou 10% do valor que ele foi vendido, tá entendendo? Do passe. Por isso que os clubes se acabam, porque eles só usam o passe pra aparecer. Não, o passe é o dono do jogador, é você ser o dono do jogador, você comprar o passe dele, ele é seu funcionário. É, vem cá, uma dúvida que eu tenho: a carteira dos jogadores são assinadas? Faz isso aí, que eu não sei. Isso aí. Pegou o pé. Aí deve ter um sindicato. Será que existe a profissão jogador? A profissão jogador de futebol aí lá, assinado na... Se tem carteira ou não tem, não importa, mas o que importa mesmo é o imposto que esse bicho paga, viu? Deve ser alto que só uma porra, mano. Vai todo lá, paga porra nenhuma. Não paga não, é, mano. É doido. Por que todo jogador, quando se aposenta, mas esse bicho fica gordão de um dia pro outro? Rapaz. Ai, mas é porque eu acho. Tu já viu o Ronaldo ali? Maradona, tu já. O Ronaldo, ele não esperou se aposentar, que ele ficou gordo antes. Pior foi isso, mesmo. Mas agora uma coisa aí que o Fernando falou, mano, que eu tenho raiva também. Esse negócio do jogador hoje, esse bicho ser tipo mais um modelo do que um jogador de futebol de verdade, mano. Modelo? O cara. Ele tá falando do Cristiano Ronaldo. Os caras é doido, né? Ele é o único que sai negócio de modelo, não sei o que, propaganda, não sei o que. E o Beckham? Se baitou só de propaganda, acho que deve ganhar uns 10 milhões, sei lá quanto. E o Biro-Biro, mano. Biro-Biro. O Biro-Biro é modelo, mano. Assim aí, com a Ipioca. Pois é, e o Clodoaldo. Propaganda da Ipioca. O que, mano? O cara não... Eu acho que o cara não via antigamente isso aí, mano. O cara... Os jogadores eram tudo feizão, mano. O cara tinha que jogar na raça B pra poder ser conhecido, né? Pelé só, ali, né? É, porque é muito marketing, entendeu? Você vê o cara desse aí, esse Neymar aí, não ganhou nada. Não ganhou nada, um homem desse. Aí quer comparar com o Pelé, quer comparar com o Ronaldo, com o Romário, esses caras. É tudo marketing. Aí o cara fica fazendo propaganda, como se fosse... Como eles fazem igual o Pânico, como se fosse o melhor do mundo. Se o cara vê os vídeos dos jogos de antigamente, na época do Pelé, esses bichos eram diferentes, cara, do que é hoje, né? O campo até parece que é menor do que... Mas diz que aquela bola que eles jogavam antes pesava mais de 10 quilos. Caralho, meu irmão, 10 quilos, doido. Tá, 10 quilos e o Pelé ainda dava uma bicuda daquele ali. diabo, mano? É estilo. Então, hoje em dia, esses bichos jogavam com coco na tranquilidade, mano. Eita, porra. A chuteira, ele era de ferro, né? A chuteira do cara, né, mano? É, mano, não é 10 quilos, não, doido, macho. Eu acho que era 2. É 2. O cara jogava com uma pedra, viu, mano? Ah, mano, não é 10 quilos, não, tem nem perigo. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. Pois é, o Pelé, ele ganhou 3 Copas do Mundo, foi? Foi 3, cara. É, basicamente, as 3 Copas do Mundo foi ele que arrastou, né, sozinho. Não, ele pegou e saiu correndo, né, a taça. Por exemplo, a seleção de 70 foi a melhor que teve na história, né? Mas a gente também não pode tirar o mérito, por exemplo, 58. 58 você tinha Didi, você tinha... Didi! O Didi jogava futebol, mano. Didi, o Mussu, o Zacarias, né? Os caras garantiam, né? Didi, na época, ele jogou até no Real Madrid, pô. Didi, na época. Pois não, cara. E o Mussum jogava onde, Mussum? Mussum jogava Bila num bar, baralho num bar. Mas qual foi a seleção de qual ano que tinha o Garrincha? 72 foi no Chile, a Copa. E o Garrincha, que aí, no caso, o Garrincha praticamente ganhou só a Copa, né? Porque o Pelé se fudeu logo no começo e tudo, da Copa e... Esses bichos ganharam as 3 de uma vez, mano, assim, em seguida. Não, 58, 62, aí 66. Eles foram com o time que tinha tudo pra ganhar, mas perderam. Acho que foi na Inglaterra. Contra a Inglaterra. E 70 que os caras realmente arrastaram. 70 era um timaço, né? 70. É, pessoal experiente já, tudo assim, já com uma base de idade legal e tudo. E foi considerada a melhor seleção de todos os tempos, né? Até hoje na mídia. A FIFA, né? Que disse que é a seleção melhor de todos os tempos, né? Não, mas eu acho que foi mesmo. A FIFA, sim, mano. A FIFA é uma instituição muito assim. No meu conceito, ela não tem crédito nenhum, praticamente. Ah, ficha, é uma bodega, mano. O bodega do Caldeci ali, mano. A seleção mais massa era do Romário e do Bebé. Aquela seleção ali já foi a pior, eu acho. Mas... Caralho, a seleção foi a pior. Aquela seleção pior. De 94 pior foi. Não, de 2006, mano. Eu pro Fernando, porra. Não pode ser um negócio desse, não, mano. Pera aí, Fernando, tu tá comendo bosta. A seleção de 94 parece que nas eliminatórias ela não foi bem, né? Aí uma seleção também que tava tendo muita. Aquele disse que me disse e tudo. Não sabia se Romário jogava, não sabia se Bebeto Fulano jogava, se Fulano. O outro não jogava e tudo. Era uma comédia assim. Mas como não sabia, os caras todos... Sabia assim, porque tipo, era briga na parte da administrativa, comissão técnica e tudo também. Dedada. Macho, o Parreira, macho, era intrigado com o Romário. O Parreira só foi chamar o Romário uns 2 jogos faltando das eliminatórias da Copa, mano. Mas ele pode fazer isso, mano, colocar... Como é que se diz? Jogo de eliminatória é uma convocação. Aí o técnico mexe à vontade. Não pode, assim, tipo, Copa já fechada. Tipo, Copa do Mundo, Copa das Confederações ou Copa América. O cara não pode chamar, tipo, uma lista de 22, 23 jogadores e depois, esse fulano aqui se machucou. Aí fica machucado, se vira. Não, cara, pode sim. Pode se tiver. Se já não tiver começado as fases de Copa do Mundo mesmo. Na preparação e tudo pra aquela Copa, ele pode trocar. Mas, tipo. Depois do primeiro jogo. Pronto. Depois do primeiro jogo, a partir do primeiro jogo morreu. Não pode mais trocar ninguém. Se machucar 10, tem que ir com o que tiver. 2, vai com 2. O roupeiro pode jogar se faltar de jogador. Macho, eu não sei se vocês estão sabendo. Eu ia fazer um comentário aqui com o Médio agora, ó. Ele disse o roupeiro pode jogar. Aí eu ouvi uma época que a minha mãe tava assistindo um jogo com meu pai, há 1000 anos atrás e tal, né? Aí ela ouviu um comentário do narrador, negócio de gandula, sabe? Não, e o gandula retorna a bola pro goleiro e tal, não sei o quê, essas porra assim, né? Aí a minha mãe perguntou ao meu pai se o gandula é um bom jogador, ó. Mas tu sabe da onde vem a origem do nome Gandula, tu? É, da onde? Porque esse cara era um índio, mano. O Gandula, ele era um jogador argentino. E só pegava lá de fora. Não, pois é. Aí ele tinha esse lance aí do fair play, né? Esse jogador argentino, não sei de que década exatamente, quando a bola saía, pra começar o jogo logo, ele saía voado pra pegar a bola e repor pro canto onde tivesse, que batesse. Se fosse um lateral, se fosse um tiro de meta, coisa do tipo. É porque esse bicho tinha asas nos pés, né? E tá... Aí a negada, né, pegou o nome Gandula e deu para o pessoal que fica repondo as bolas em campo quando elas saem. Olha aí, mano. É, mas quanto é que um Gandula ganha, mano, pro jogo? Eu sei lá, mano, como é que essas pragas ganham. Eu sei que esses bichos são muito fuleiragem, mano. Alguns são muito fuleiragem, que eles são tudo... Alguns são comprados, mas se tu for ver, mano... Tu já viu aquele gol que o Gandula fez, botou a bola pra dentro do gol, oi, mano? O juiz aceitou, mano. E o Gandula dando uma porrada com aqueles arames ali da grade do goleiro, mano. É que, em que jogo foi isso aí, velho? Acho que foi um jogo, não sei se foi de segunda divisão ou foi terceira. Acho que foi Ceará e Fortaleza. O brasileiro. O goleiro foi pegar a bola do Gandula, o Gandula pegou um troço do pedaço de grade, né? Do alambrado que tava no chão. Largou nas costas do goleiro, mano. O goleiro saiu todo torto, assim, todo... O cara... O Theo nos lembrou aí, teve esse lance também do Gandula aí, que marcou o gol aí também. E aí, diz aí, quem era juiz? Entendeu? Chicão. A juiz, entendeu aí? Era a Ana Paula? Era uma bandida, macho, a mulher é se metendo no meio do jogo. Explicado, era uma bandida, aí tu não quer nada, né? Mas bandido rouba, mano. Eu estaria bandido rouba. Esse lance aí de Gandula, eu me lembrei também de um jogo, foi Ceará e Clube do Remo, pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Eita, não lembro qual foi o ano. Jogaço, né? Memorável. Não, cara, mas a jogada era até o Yarley na época que jogava no Ceará. O goleiro tava muito adiantado. O time do Remo foi inteiro, né, pra tentar fazer o gol no último lance. Aí o Ceará pegou o rebote. Como o goleiro tava muito adiantado, né, já que ele tinha ido pra tentar fazer o gol também, o Yarley chutou pro meio do gol, né? E a bola tava indo pro gol, né? Não tinha caminho certo. Aí o Gandula entra no campo e tira a bola, ó. O time do Remo ainda existe. Boa, mano. Acho que agora eu não sei, acho que existe mais não. Fechado, né, o clube. É porra, isso aí a negada fechou. Desse negócio de gol putaria, o mais conhecido é o gol de mão, né, do Maradona ali. É, tem, assim, né, esses gols que não eram pra valer, assim, pior que é putaria mesmo, né? Aquele do Paraná, cara, contra o Ceará, na Série B. Pronto, também. Teve outro também que foi muito polêmico, foi pras eliminatórias da Copa de 2010, era França e Irlanda, né? Quem ganhasse ali, mas... Ia pra Copa. Ou era, parece que a Irlanda tinha que ganhar pra ir pra Copa, ou a França já tava garantida, não começa assim. O Thierry Henry, atacante francês, ele recebeu um cruzamento, matou com a mão, claramente, macho, dava pra ver que ele tinha matado com a mão e buf, chutou pro gol. Macho, o desespero, mano, do Given, mano, que era o goleiro da Irlanda, foi tão grande, mano, que deu pena do cara. O cara só faltou beijar os pés do juiz pra o... Esse gol do Maradona de mão, mano, dá a impressão até de que não foi nem ele que tocou na bola, mano. Dá a impressão, vendo o vídeo agora, né? Dá a impressão de que o goleiro é que empurrou a bola pra dentro do gol. Eu não tô lembrado muito bem do lance, vou até ver depois, mas foi muito rápido, macho, o lance foi muito rápido. Empurrar a bola. Vocês assim... sabem que o imitão oficial dele, né? O imitão oficial dele, o Messi, já fez os dois gols. Tanto o gol é muito parecido com o que ele fez contra a Inglaterra. Porque as duas putarias foram no mesmo jogo, né? Contra a Inglaterra, o Senhor foi em 86 a Copa. É, no jogo contra a Inglaterra. Mas esse outro que tu descreveu aí, o cara tinha empurrado a bola com a mão mesmo, né? É, esse daí foi mais descarado ainda. Foi o imitão oficial do Maradona, que é o Messi, né? É, os dois em. Agora, claro, em jogos diferentes. O Messi também voou uma vez e tocou com a mão e com a cabeça assim ao mesmo tempo, empurrando, dando um peixinho, tipo um peixinho assim e tudo. E fez o gol, né? O Maradona fez um golaço da porra, né? Contra a Inglaterra no mesmo jogo, logo depois de ter feito o gol de mão. E o Messi imitou também, imitou não, né? Fez um gol muito parecido, né? É, por isso que gol de peixinho, o cara pula com os braços abertos, né? Ei, Felipe, agora qualquer tu falou coisa, aí do goleiro da Irlanda, que esse bicho quase chorou nos pés do juiz, né? Agora é uma maneira de dizer que eu acho. Assisto, cara, quando acontece alguma merda, por exemplo, que o jogador vai expulso ou tem um lance de mão que vai o jogador tudinho em cima do juiz, não foi, não sei o que e tal. Eu nunca vi um juiz voltar atrás numa decisão, mano. Por que, é que todo mundo vai pra cima dele se o cara não quer voltar atrás, mano? Pode voltar atrás, sabe? Mas eu acho que assim, pode voltar atrás se por acaso, quando o juiz, por exemplo, o juiz valida um gol, aí ele tá em dúvida, ele vai tirar a dúvida justamente com os assistentes, que são as bandeirinhas e com o quarto árbitro, que é o juiz que também tá, que participa do jogo, assim, apesar do lado de fora, ele participa diretamente do jogo. Ele fica ali na lateral de campo. O quarto árbitro que levanta a placa de acréscimo, né? Isso. Isso quer dizer que o cara tá aqui, aí, vixe, mano, não sei se foi gol mesmo e tal. É, o juiz, assim, tipo, marca o gol, ele recorre aos bandeirinhas, pra discutir se o gol é válido ou não. Algumas vezes os juízes voltam atrás e... Mas é o seguinte, às vezes o juiz dá o gol e o bandeirinha, ele é obrigado a correr até o meio de campo. Se tu já percebeu, sabe? É. Pela lata. Pra pegar na mancha. Se ele correr é porque valeu o gol, entendeu? O juiz, ele tem um papel, assim, importante, crucial, obviamente, mas os bandeirinhas, por exemplo, os bandeirinhas marcam faltas que o juiz não vê muitas vezes. É, porque... Também. Porque, obviamente, o juiz não tem como... O juiz tinha que ser um verdadeiro... 10 lugares ao mesmo tempo. É. Tinha que ser praticamente um deus aí. O juiz ganha mais do que o bandeirinho ou o salário é igual? Bicho, eu acho que ganha mais. Eu acho que ganha mais. Não sei que é um... Por exemplo, aqui no Campeonato Cearense, aquele Simon, né? Vê que pra apitar o Ceará e Fortaleza era R$3.000 que ele ganhava. Se esses R$3.000... O salário do... Não, mas só ele era a comissão todo dia. Eu acho que o salário é R$3.000. E fora os patrocinadores, de... né? Que alguns têm, viu? A gente tem patrocinador da FIFA também. Mas agora sim, o juiz, mano, a profissão de juiz, ela é fora, mano. Porque o cara ganha muito menos, mano, do que a maioria dos caras que estão em campo, realmente. Porque o juiz, ele ganha pouco. Ele não ganha muito, não. A FIFA paga por aí, uns R$3.000 e pouco pra um juiz, por exemplo. Não, mas a FIFA paga e a federação, por exemplo, a federação cearense paga ele também, pô. Vemos, convenhamos. Qual deve ser o salário que uma federação cearense paga, né, um juiz? R$3.000. Na final foi R$3.000. Aí o cara ganha dos patrocinadores, ganha da FIFA e ganha da CBF. Então, pois é. Deve ser no máximo, assim, R$10.000 ele ganha. Eu não sei se ele nem ganha isso tudo, pô, porque você pode ver que muitos juízes, eles têm outras profissões, tipo, lá não na Europa sei. É só o que tem. Na Europa o cara não é juiz. O cara é policial, o cara é professor de educação física, o cara é, sei lá, executivo, é advogado, às vezes, de ter uma profissão dessa e tudo. A galera sempre mete o pau nesses bichos, né? Eu não queria ser mãe de juiz. O futebol brasileiro aqui, eles são muito caicai, entendeu? Muito catimbeiro. Você vê um jogo na Europa, o cara só falta quebrar a perna do outro e deixa o jogo rolar, entendeu? É que não, aqui parece que tá um jogo de mulher. Qualquer coisinha os caras caem, cavando pênalti. É tanto que você vê. Vocês vão ver o jogo agora, sexta-feira. Brasil e Costa Rica. O cara não pode encostar num Neymar que parece uma manteiga derretida. Não, mas tá vamos mais jogando, mano. Se ele fosse jogar ali no racha da pracinha ali, ele não dava pro cheiro. Agora joga o jogo, vê o jogo do futebol inglês pra tu ver. A média de faltas. Quanto é? Mas aí é que tá, mano, porque assim, antigamente, mano, a condição física dos jogadores, na época do Pelé, era totalmente diferente. Só a caveira, né? Esses bichos eram bem gordinhos e tal, os caras jogando meio com um buchão, assim, de lado. Um buchão de lado. Mas, dá um salve aí pro Pelé, né? Eu acho que quem tinha buchão de lado era o Garrincha, né? Mas... É hoje. Cara, mas cachaça, imagina, né? Imagina só aí, mano, os caras tendo que chutar uma bola de couro com 2 quilos. É pesado, né? Tinha que ser forte, é nosso, cara. Não, pois é, você imagina quando tava chovendo e a bola acumulava uma água da porra, né? Porque a bola naquela época não tinha tecnologia pra não entrar assim, não absorver água, coisa do tipo. Hoje em dia, mano, um goleiro, mano, esse bicho chuta uma bola, mano, acho impressionante isso aí. O cara chuta a bola, vai parar lá no outro gol, mano. É porque a bola também ajuda, né? A bola é leve, mano. A bola hoje é muito leve, a bola. É 450 gramas, é 450 gramas o peso de uma bola hoje. Aquela da Pag mesmo. Uma posição, na verdade, do futebol que melhorou consideravelmente foi a posição de goleiro, cara. Por quê? Porque foi ruim. Desde o Iguita, né? Basta você ver os vídeos antigos, cara, que o cara... Às vezes, muita gente pular nem na bola, pô, quando a bola ia direto ao gol. Mas quem revolucionou foi o Iguita, mano. Iguita, antigamente, o cara chutava a bola, o goleiro saía era do meio, né? com medo de perder aquela peça. Então, pode 3 kg aí, eu não vou pegar não, essa porra não. Galera, tá, a tecnologia tá tão louca que ela quer botar um chip na bola pra tirar aquelas dúvidas, né? Quando a bola bate na linha, se entrou, não entrou. Ou não entrou. É um chip, tá, né? Que é o bom do futebol. O futebol é um esporte que é único, que une todas as classes sociais num ambiente só. É pobre, rico, negro, tudo. Eu acho que não é não, porque se não fosse por isso, não tinha camarim VIP, vista não sei o quê. Eu acho não, que... Mas isso aí realmente. Isso aí é por causa da FIFA, mas isso aí. Mas eu concordo com o Fernando aí. Futebol, mano, se você pensar bem, mas o que é que você precisa pra jogar futebol? Se, macho, você pega uma meia, macho, bota um monte de meia dentro. Aí dentro. Perna é putaria, viu? Pelé mesmo dizia. O Pelé aprendeu a jogar futebol na rua, pô, com a bolinha reta, aquelas bolinhas de meia, cara. Pô, o futebol precisa só disso mesmo, pô. É uma coisa parecida com a bola que dê pro cara chutar, dê pro cara driblar isso. E tudo. Mais nada. É verdade. É, na minha opinião, porque você vai pro estádio e todo mundo é rico, pobre, preto, branco, não tem isso não, entendeu? Estádio não tem a hora dos pobres, não? Não tem não. Tinha antigamente, mano. Antigamente. 15 minutos pra terminar o jogo e eles abrem os portões. Mas é porque antigamente os estádios não eram tão lotados, né, hoje, né? Hoje em dia esses bichos derrubam o alambrado e tal, né? Aí é os vândalos, né? Aí à medida que você vê o futebol como tá hoje, né? As torcidas organizadas, por exemplo, elas refletem, cara, praticamente a paixão quase que incondicional ao time que elas torcem, por exemplo, né? Entre aspas, né? Porque eu não, digo paixão, paixão incondicional, porque esse de sangue, esse é o intuito, mas é o intuito da torcida organizada é esse. Não, mas o intuito da torcida organizada é justamente esse. Vamos levar pra realidade. Por exemplo, esse último jogo aqui que teve Fortaleza e CRB. Sim, a torcida do Fortaleza, o time precisando ganhar pra não cair pra quarta divisão, a torcida. Tava tudo com a vou citar nomes, né? Que tem, eu não sei qual é, se é a Tuf, tem outra lá. Os caras estavam mais preocupados em brigar com o torcedor do CRB do que torcer pro time. O time precisando ganhar. Eu sei. Tá entendendo? O que acontece? Existe torcida e existe gangue. Pra mim é gangue aquilo ali. Eu gosto de Saramô. Agora, essas coisas. Mas é a questão. Você consegue identificar, por exemplo, eu conheço caras de torcida organizada, por exemplo, inclusive que alguns estudam na faculdade, que é uma coisa assim, é realmente o lance que eu tô falando, de amor incondicional ao time. Agora eles condenam também. Agora o problema é que o que é que nos é mostrado por exemplo, na mídia. Só nos é mostrado a violência, bem dizer. Mas eu vou ser bem direto. Pra mim, o cara puder demonstrar o amor ao seu time, não precisa o cara andar em negócio de Ceará amor, Tuf, torcida independente, Gavião da Fiel. Pra que isso? O que é que o nome Ceará amor significa? É amor ao Ceará, ao time do Ceará, no caso, né? Ceará amor. É uma mistura. O que é que significa Tuf? Torcida uniformizada do Fortaleza. Agora, é aquele negócio. A torcida organizada, ela é justamente o quê? É identificada. São com o time, tá entendendo? Lógico, a torcida veste as cores do time, a torcida vivencia, quer vivenciar o dia a dia do time, quer tá indo pra onde o time tá indo. Agora, óbvio, o que acontece? Eu falando com um cara da Tuf, que ele trabalha inclusive numa loja no Benfica, ele disse que é aquele negócio, o problema é que existe realmente muito vandalismo nas torcidas, e que pra eles, por exemplo, é muito ruim de controlar, sabe? Ele disse que chegou a um ponto que você tentar evitar aquilo dali, não se torna nem mais possível. Eles brigam entre eles mesmo. Cara, esse lance da violência, bicho, nas torcidas organizadas, veio surgir quando proibiram os baile funk aqui em Fortaleza, mano. Também já ouvi isso aí mesmo. Na época que tinha os baile funk e tudo, não existia esse tumulto nas torcidas organizadas. Agora, quando aboliu o baile funk, que os caras iam só pra brigar, aí os caras, vixe, meu irmão, onde é que a gente vai brigar agora? Aí foi tudo pros estádios, cara. Foi tudo pra torcida organizada. Que era no tempo daquele negócio de lado A e lado B, né? Justamente, mano. Lado A, lado B, mas... é inimigo. Tá certo, aqui em Fortaleza. Foi nessa época mesmo, cara. Como é que é a música aí, Théo? O é lado A, lado B é inimigo. É ladrão mesmo, né, tu? Tem um lance de torcida que você não pode esquecer de falar, que é dos hooligans, cara, que foi quem começou bem dizer isso tudo. Eu acho que já veio daí. Não, vamos passar logo pro próximo. Já estamos na parte pesada. O Talan disse que os jogadores têm que receber menos que um médico, que um professor, que mais, hein? Tu pegar um jogador do Horizonte, mano, que é um time nem na quarta divisão joga, no Cearense, mano, dois mil. Mas o mínimo é R$5.000 mesmo. Por que é que um jogador de futebol, ele tem que ganhar menos que um médico que outra coisa, por exemplo? Tempo atrás, os jogadores de antigamente, talvez, sejam revoltados hoje em dia, por causa que o salário deles não chegava nem a um décimo dos que tem hoje. Eu já ouvi um ex-jogador falando, um aposentado, né? Eu não sei se era. Não era o Pelé, mas é um desses aí. Por exemplo, eles ganhavam 5 mil cruzados. Hoje em dia a galera ganha 1 milhão, 10 mas milhões. Imagina uma coisa: tu estuda 4 anos da tua universidade, aí tu faz uma pós de mais 3 anos, tu faz um mestrado de mais 2 pra tu ganhar um salário de, sei lá, 4 mil, 5 mil reais. Aí tu pega Ronaldinho Gaúcho, o cara ganha 1 milhão no Flamengo, mano. Agora, isso, por exemplo, isso é revoltante pra vocês, por exemplo? Pra mim não é revoltante nem um pouco. Também não, não, sabe por que eu vou dizer? Vamos ver se o seguinte, antes de ser clube de futebol, ali é uma empresa. Pois é, pronto, morreu, pronto, tá aí, matou já tudo. Não, antigamente era clube que vivia só de futebol, não, é uma empresa, que por trás dessa empresa tem CT, funcionários, roupeiro, e eles investem também em outras áreas, como natação, basquete, entendeu? Agora tá entrando agora no MMA, o pessoal, né, patrocinando aí algum desses lutadores aí. Não existe um sindicato dos jogadores com salário base, como existe, né? Então, por que é que os pais da gente dizem, vai estudar, se quer ser alguém na vida? Por mais que você seja habilidoso, é difícil ter oportunidade no futebol brasileiro. É só você olhar pra alguns jogadores, por exemplo, aquele Dudu Cearense, pronto, aquele Dudu Cearense que jogava, não teve oportunidade nenhuma aqui no time aqui do Ceará, foi ser destaque no Vitória, por acaso. O próprio Rivaldo, que foi brilhar na Europa. Eu sou mais assim do tempo da seleção ali do Romário, do Bebeto, do Ronaldinho entrou nessa época. Aquela seleção ali, mas de 94, ela tinha assim, é como toda seleção brasileira que foi campeã. Ela tem jogadores bons, como toda seleção brasileira que vai pra todas as Copas do Mundo. Ela tem jogadores bons em todas as posições, tá entendendo? Como tem um bom zagueiro, tem um bom meio campista, tem um bom atacante. Tem, pô. Agora você não pode querer que Romário com 45 anos vá jogar na seleção, né? Nunca assisto jogos do Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Mundo eu assisto. A proporção de um evento desse é tão grande, cara, que ela mexe com a estrutura... Com a economia do país, ela com certeza ela mexe. Independente de que o país seja rico, já muito rico ou não. Ela vai mexer com a economia do país. E dá folga no trabalho, cara. É verdade. A gente tem folga. Para o país inteiro pra assistir 90 minutos. O Ronaldo ali jogava demais, cara. No começo. Os melhores atacantes que eu vi jogar, Ronaldo e Romário, com certeza. Coisa, é o Romário. O Romário era uma... O Romário ali era uma putaria grande demais, cara, que ele não queria treinar, né, ele não gostava. Romário realmente, é aquele negócio, né, cara? Se existe uma coisa que você pode dizer assim, se você por acaso diz que não existe esse negócio de nasceu pra jogar futebol, eu acredito que o Romário seja um desses poucos, então. Também. Ei, mas ouvi dizer que o Romário é garapeiro. A questão não é garapeira. A função dele é pegar a porra da bola que vier, que tocarem pra ele e fazer o gol. Ah, eu até resumi o legal aí. A merda maior é o cara que está na a mesma posição, atacante. É só pegar a bola e empurrar a porra pra dentro e não consegue fazer. Aí é muito pior. E de outros jogadores, desses jogadores atuais? Kaká, Ronaldinho Gaúcho. Não, mas eu tenho que dar um salve aí pra alguns jogadores que já pararam de jogar. Eu gostava muito do Oliver Kahn. Zidane também. Assim, acima da média. Não, Zidane é foda. Excepcional. Sem noção. Se realmente o cara for dar o tipo ideal de meio campista, era aquele bicho ali, cara. Mas tem outros jogadores também, né? Tipo, na zaga eu vi um cara, macho, que era incrível, macho, que era o Maldini. Júnior Baiano. Valderrama, né? Eu digo ali que o Materazzi ali era o melhor ali na zaga, ó. Materazzi fez... Pra mim hoje é o Lúcio ainda. Pra mim o Lúcio é o melhor, sim. Não. É porque de todo jogo do Brasil, cara, que eu vejo que o Lúcio tá jogando, ou então qual é o outro time que ele joga? A Inter. Sempre que alguém tenta passar por ele, ele toma a bola. É porque é, o cara é o tipo de zagueiro, mas que é o zagueiro grande, né? O cara é forte também, tudo alto. Mas, não, mas na minha mente o Lúcio é meio baixinho, mano, não? Não, o Lúcio ele tem quase 1,90, pô. O cara é ágil, macho. O cara é ágil pro tamanho dele e muito rápido. Ele é um tipo de zagueiro que podia muito bem jogar no meu campo, como volante, por exemplo, ou como lateral. No teu campo? No meio campo, mano. Meio campo. Macho, hoje, mano, eu sinto falta, mano, na seleção, mas a gente vai sentir falta e vai ficar muito tempo assim, talvez, do Ronaldo. Você imagina assim, ó, o Brasil antes do Ronaldo tinha o Romário, né? Que era super eficiente ali, naquela posição. Quando ele saiu, entrou o Ronaldo. Substituiu muito bem. E agora não tem mais, cara. É, tu fala que o Romário é 10 vezes mais que o Romário, mas o Romário não passou quase 3 anos parado na carreira dele sem fazer gol, né? Em sala de fisioterapia, essas paradas. 3 ou se não for mais. Mas ele é gordo. E o Kiko? É, mano. O cara tá fazendo gol, porra. Não faz gol em cantinho, não. Agora eu concordei naquele dia da incompetência daquele zagueiro, que eu não sei nem que time é que ele tava jogando, nem contra ele tava jogando. É. Só sei que ele deu uma arrancada que passou com mais de 1000 do zagueiro e fez o gol. Ele quem, mano? O Romário ou Romário? Esse jogador aí, tu disse quem? É, eu vou te dizer uma coisa. Mano. Ah, que ele jogava no Barcelona, o Ronaldo, né? É, que ele tava. Na época que ele tava voltando, tava aquela polêmica, que ele é gordo ainda, não sei o quê. Aí a galera, não, ele não corre nada, não sei o quê. Aí tem um belo dia. Nada, mas tu tá falando de drogas, né? A galera fica rindo, passou do zagueiro com mais de 1000 e ferrou o gol. E o zagueiro competente fica lá atrás. Ai, pra porra. Eu lembro de um gol do Ronaldo, que foi em 2009, contra o São Paulo. Que tinha essa polêmica. Né? O cara, um diretor de São Paulo disse: ah, ele é ex-jogador. O cara pegou assim, uns 5 metros de distância a bola e arrancou com a bola e passou no zagueiro com mais de 1000. E era o Rodrigo. Foi o último pique da vida dele, viu? Eu também acho que depois daquela corrida ali que ele deu, o chato da capa do balão de oxigênio depois, né? Hasta la vista, baby.